Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Maybe, maybe I'm crazy. Maybe, maybe I'm blind. Maybe I'm out of patience. Maybe I lost my mind. Maybe I'm not everything you're looking for. Maybe I'm all that and much more. So I don't wanna know, is this gonna blow? You got me moving slow, but my time is running and I want you, boy. Oh, baby, take a look at me. I'm the real deal, can't you see? I'm kinda crazy over you somehow, but I hate you having cold feet. Yeah, come on, baby, take a look at me. I'm the real deal, can't you see? I'm kinda crazy over you somehow, but I hate you having cold feet. Time is running and I want you, but oh baby, take a look at me. I'm the real deal, can't you see? I'm kinda crazy over you somehow, but I hate you having cold feet. Yeah, come on baby, take a look at me. I'm the real deal, can't you see? I'm kinda crazy over you somehow, but I hate you having cold feet. Ora, então sejam bem-vindos aqui a mais um Cá se fazem, Cá se tocam no FM da Boa Nova. E neste momento estamos a gravar com alguém que é a primeira vez que está na Boa Nova, ainda que seja virtualmente. Não que esteja muito longe, tem ligações à nossa sede distrito, à cidade de Coimbra. E aliás, não é só o álbum, já é o segundo, em nome de Mimiquete, que justifica a conversa. É também o concerto que vai ter, precisamente, no próximo sábado, dia 18, no Teatro Académico Gil Vicente, a apresentar este seu segundo álbum. Mas, claro, como nos habituamos, temos sempre os protagonistas à conversa, ainda que seja hoje via telefone, a propósito do destaque que estamos a fazer esta semana aqui na Boa Nova. E, portanto, nada mais do que dar aqui as boas-vindas à Serra da Estrela. Bem-vinda, então, Mimiquete. Muito obrigada, Pedro. Obrigada pelo convite. Mimiquete é o nome que usou agora, mas a verdade é que já a conhecíamos antes como Marisa. Aliás, O primeiro ponto de encontro que tivemos consigo, ainda que não tínhamos falado consigo, foi nem mais nem menos do que Casino Royal. Uma banda que nos foi dada a conhecer por um amigo comum, pelo Dr. Diogo Cabrita, que nos apresentou precisamente esse disco, na altura também ligado à Artes. É assim, O que é que sobrou desse tempo para agora, enquanto Mimiquete? Sobrou imensa coisa, não é? Eu acho que desde miúda e tudo aquilo que se faz durante a nossa vida serve um bocado de aprendizagem para nos talhar a nossa personalidade e a forma como nós depois vemos as coisas quando crescemos. E do Casino Royal, olha, aprendi imensa coisa, aprendi a escrever melhor, aprendi a compor melhor, aprendi a ser uma performer, não é? Com a banda tinha essa possibilidade de resgatar ali algum lado mais teatral também. E no fundo isso tudo acabou por me ir dando experiências que eu agora utilizo como parte do meu trabalho. Portanto, acabou por me ajudar bastante. Ora bem, estamos a falar de Casino Royal, que foi passada aqui na Boa Nova, a banda mais conhecida por Pedro Janela, não é? Ainda que, ao que eu saber, a maior parte das letras de Casino Royal já eram suas. Sim, a maior parte das letras eram minhas, sim, pelo menos o primeiro e do segundo álbum. Muito bem. Ora, mas a verdade é que em 2014, já enquanto Mimi Quieta, aparece-nos com o For You. E que na altura teve um airplay muito interessante logo a partida com o primeiro single, com o Tell Me Why. E o que fez com que as pessoas de repente ficaram na expectativa do que viria a seguir. Teve a noção de que de facto Tell Me Why foi uma pedra no charco, que teve aquela função de, enfim, de propagação, e que as pessoas de facto estiveram à espera do que seria o For You e agora naturalmente o Back in Town. Eu não sei, eu não penso muito sobre isso também, assim, eu acho que quando a música é boa as pessoas depois acabam por se identificar, e depois quanto mais ouvem mais se identificam normalmente, não é aquele sistema de promoção de ideia que eu costumo dizer. E com o primeiro álbum e com o primeiro single, com o Tell Me Why, tive a sorte de ter um feedback muito bom. As pessoas que sabiam que era uma artista portuguesa faziam questão de me dar esse feedback nas redes sociais e por mail e por mais. Isso acabou um bocadinho por criar ali uma base de pessoas que queriam continuar a ouvir a minha música e ver o que é que eu iria fazer a seguir. E então isso foi interessante para mim, até porque, como eu nesse álbum abordei um género um bocadinho diferente, era interessante para mim perceber qual é que ia ser a reação das pessoas que conheciam o meu primeiro álbum. E que agora iam ouvir este, e foi bom para mim, porque a maior parte das pessoas gostaram ainda mais deste novo do que do antigo. Agora, em relação a esse sistema de foi uma pedra no charco, eu gosto de pensar que sim, né? Que cria ali uma repercussão e cria ali uma base de pessoas que depois estão interessadas em ouvir aquilo que eu vou fazer a seguir. No que diz respeito ao trabalho de Mimi Quieta, este é o segundo álbum, e do que já lemos também, a própria Maísa quis mudar um pouco aquilo que tinha sido a apresentação do primeiro. Mudar o seu estilo, até a maneira de chegar às pessoas. Isso também se calhar é visível muito nos telediscos, que já iremos falar. Mas permita-me até aqui a ousadia, enfim, estou a falar com uma pessoa que é mais nova que eu, acabou a fazer anos até muito recentemente, no final de outubro, enfim, ainda não tenho 30 anos. E podemos, assim, se me permitir este, enfim, isto é um desaforo. A verdade é que do primeiro disco para o segundo passou, permita-me então, de boazinha a boa zona. Não sei, se calhar eu sempre fui não vou dizer boa zona, mas sempre fui má zona, vamos pôr assim. E no primeiro não estava a deixar isso sair. Acho que era um bocado isso. No primeiro eu tinha ali algumas inseguranças e criei um bocado aquela história da personagem. Eu adoro aquela estética vintage e old school. Mas no fundo depois acabei por dar por mim um bocado presa na personagem e naquele tipo de estilo, e eu não gosto de me sentir encaixotada, como eu costumo dizer, e então percebi que de facto aquilo que eu tinha dado às pessoas não era no seu todo aquilo que eu queria mostrar. Daí neste álbum novo ter ter-me libertado de algumas coisas e ter mostrado outras coisas que ainda não tinha conseguido mostrar até agora e que com isso tivesse a oportunidade. Mas no fundo acho que foi uma evolução natural enquanto artista. Eu acho que o primeiro álbum também serve um bocado para palpar de ser terreno e perceber o que é que se quer ser e como é que se quer chegar, como é que se quer chegar às pessoas. E o primeiro álbum ajudou-me a fazer isso. Portanto, agora com este segundo álbum descobri aqui um caminho que quero manter. I have no easy way to say what I came here to do. Today's gonna be the last I'm ever spending with you. Tonight you'll see the devil take over me. When it comes to time, I'll be as dark as a night, as cold as sharpened steel. You won't see me cry. You're going down, down. You're going down, down. You're going down, down. You're going down, down. You're going down. You bet you're going down. Who's the one laughing now? You bet you're going down. Going down, who's the one laughing now? You bet you're going down. Boa Nova, um mundo de emoções. Yeah, I remember all those nights that I waited for you. All of my calls left unreplied, all your stories untrue. You messed me up so deep, I had no air to breathe. Left me on the ground. But thank you for the pain. Baby, I'm not insane. I'm just back in town. You're going down, down. You're going down, down. You're going down, down. You're going down, down. You're going down. You bet you're going down. The one laughing now, you bet you're going down. You bet you're going down. Who's the one laughing now? You bet you're going down. Até agora a analogia que há pouco fiz dos telediscos, ou videoclipes, como queremos chamar, mas e que são eles todos muito bem construídos, mas tendo em conta que os mais antigos tinha, enfim, uma Marisa Capacia, até que eu pegar num martelo, enfim, a partir ali as fotografias, se fosse para este segundo disco, já não seria um martelo, já seria algo mais pesado e até batido mais violentamente. Não, aliás, o videoclipe do último single, da Going Down, é sobre torturar um rapaz. Precisamente, precisamente. E um bom desgraçado. Não, eu acho que nesse ponto é mesmo isso. É assim, eu acho que o primeiro álbum foi muito à volta de uma personagem. E aquilo que eu percebi foi que eu não precisava da personagem para nada. E hoje em dia a Mimiqueta é muito a Marisa, portanto não há tanta essa divisão entre artista e pessoa. É óbvio que nós, quando vamos para cima do palco, ou quando fazemos alguma coisa mais artística, podemos ser sempre um bocadinho mais excêntricos do que somos no nosso dia-a-dia. Claro. Mas honestamente eu sou cada vez mais artista. Agora se isso vai trazer coisas mais pesadas no futuro, não sei. Olha, o meu álbum tem uma música que se chama Crazy, que fala um bocado dessa dualidade de personalidade, não é? do lado bom e do lado mau. Até vos convido a ouvir e a passarem a música se depois quiserem. Mas sei lá, eu acho que temos esse lado e acho que esse lado está presente. É depois é uma questão de escolhermos se o deixamos mostrar ou não. E com esse álbum eu senti-me um bocado mais livre também para mostrar essas características que no outro não tinham saído. Pois bem, uma esquizofrenia saudável. Bem, é basicamente, acho que todos a temos. Don't say you're sorry cause you're lying. It makes me hate you more when I see how hard you're trying to clean yourself out of this nasty mess. Cause you figured out what it's coming next. You know I'm a keeper, I'll save the best for last. But baby, we could have been perfect if just maybe you'd have been a better boyfriend. There's no saving for you. I'm kinda crazy. You kinda shade, you know I'm crazy. Don't say you love me, don't say you miss me. You kinda shade, you know I'm crazy. Don't say you love me, don't say you missed me. You cut me open, left me crying. I'm undignified. Cause I should have seen who you were somehow. Nobody's that clean, yeah, I checked you out. Still I kept on falling, went all the way down. Baby, I'm right back on my feet. I'm thinking maybe you know shit about me. Now there's no saving for you. I'm kinda crazy. You kinda shady. Thinking maybe you know shit about me. Now there's no saving for you. I'm kinda crazy. Sabe, eu não lhe disse, mas a Marisa é a primeira vez que está aqui na Boa Nova e todos que vêm cá a primeira vez passam por uma fase de três desafios. Espero que esteja disponível. Pode, bora. Vamos então. Primeiro, antes de mais, não sei se conhece aqui a cidade, Oliveira do Hospital. Eu fui uma vez, eu joguei hóquei durante vários anos e fomos uma vez jogar a Oliveira do Hospital. Honestamente não me lembro da cidade. Ah, muito bem. E já vejo agora em que equipa? Na Académica, não? Não sei se foi com a Académica ou se foi com o Arazedo. Já não me lembro, tive nas duas. Talvez tenha sido com a Académica, eu acho que foi com a Académica ainda. Pois bem, então conhece a Oliveira por via aqui do pavilhão. Ora bem, a verdade é que o pavilhão ginásio esportivo está ao lado de um parque, que é o Parque de Mandanelho, onde tem um magnífico palco. E é aí que vamos convidar a Mimi Cat para fazer um concerto. Agora, no campo da hipótese, diz assim, olha, Mimi Cat pode trazer consigo duas bandas nacionais, ou dois autores. Sim. Quem é que a Marisa iria convidar? Ora, duas bandas nacionais. Quem é que eu levo? Levo os HMB, para fazermos a festa. Muito bem, já cá estiveram. E levo... Levo a Gisela João. Muito bem, vamos então. O Weber Marques é do Norte, vem a Gisela João. Escuta o meu peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Peito, escuta este meu peito. Meu coração torna-se inquieto quando estás por perto. Para ver os teus embora, não sejas meu. Passou o primeiro desafio. O segundo, vem uma banda da cena internacional fazer um concerto em Portugal, olha que não, aqui em Oliveira do Hospital, e diz assim: eu não preciso de ter a Marisa no meu concerto. Pois bem, de onde gostaria que viesse um convite desse tipo? Sei lá, tantas, mas olha, o John Legend já acaba aí, eu tive imensa pena que ele não me convidasse para cantar com ele. Isto é ficar, não foi há muito tempo, não, efetivamente. Amigos de longa data, não percebo porque não me convidou. Distraído, seguramente, enfim. Mas cá estaremos nós para chamar a atenção. Ora bem, John Legend. But it's alright, I may not know a lot of things, but I know that we're surefire. Know that we're surefire. O último desafio, dizem que é o mais difícil, vamos lá ver. Imagina que vai ver um disco de tributo a uma banda, a um autor nacional. E que chegou uma da Marisa. Marisa, olha, faça-nos um favor, faça-nos uma versão de um tema para integrar o tal disco de tributo. Pois bem, quem é que gostaria de homenagear e com que tema é que o faria? Ai, isso é tão difícil. Mas olha, no outro dia estava curiosa porque vi até aqui nas redes sociais o Rui da Silva, não sei se vocês se lembram, é um DJ português, que foi o único português que teve uma música no número 1 do Top of the Pop, que era um programa que ainda existe, acho eu, no Reino Unido. Exatamente. E nós, quando éramos miúdos, costumávamos ver. E a música chama-se Touch Me. Touch me in the morning, make me feel right. E eu lembro perfeitamente que essa música marcou a minha adolescência. Eu dancei imenso ao som dessa música. E o Rui, no outro dia, teve a dar uma entrevista na Antena 3. E eu pensei assim: olha que era engraçado fazer uma versão agora dessa música. Portanto, olha, se calhar até sabia da Touch Me. Muito bem. Incrivelmente, e não é nenhuma homenagem especial. É só porque eu achava a música mesmo muito, muito engraçada e já tinha andado a pensar nela há alguns dias, e agora foi que eu tive que ver o Rui numa entrevista aqui na Antena 3. Portanto, fica a touch me, sim. Passado, faz os desafios e passou-os com maestria. E, aliás, com a possibilidade de que estreou-se. Julgo que nunca ninguém tinha referido aqui o Rui da Silva, portanto, está escolhido. Lord, don't let me down. I'm trying my best. This life keeps me out. Lord, please help me out. I'm out of control and I need to stop this right. will I be walking on my own feet? Are they still waiting for me to come to hold me closer, to make me feel the Estamos a falar com Marisa Isabel Lopes Mena, nem mais nem menos do que Mini Cat, que tem um novo álbum, Back in Town, editado pela Sony Music, e que vai estar, podemos dizê-lo para já, não só também o concerto de 18 de novembro, há outros concertos a virão, mas tem aqui para infantizar o facto de um concerto próximo sábado, 18 de novembro, no Teatro Académico Gil Vicente. Ora bem, eu ia dizer que é Joga em Casa, claro. Enfim, a cidade que lhe diz muito. Pergunto, o que é que poderão esperar as pessoas que vão adquirir o bilhete para este concerto? Olha, podem esperar uma entrega total. Nós vamos misturar um bocadinho daquilo que já temos feito nos concertos de rua, que é assim um power enorme. Portanto, nós temos arranjos novos, temos banda nova, temos tudo novo. E é uma estrutura de espetáculo, basicamente. Então nós vamos misturar isso com dois momentos ou três assim mais intimistas, e em que o público também vai poder fazer parte do espetáculo. Mas acima de tudo podem esperar uma entrega total, muita energia, vão preparados para abanar muito a cabeça, e para dançar se quiserem, porque o espetáculo é cheio de energia. Got a fire burning deep inside. I gotta tell you that it's on tonight. You better know what you're coming for. But if you're gonna go, be shut the front door. And just in case you haven't realized, I don't give a shit about your suit and tie. So don't come around with alibis, 'cause whatever you're selling, I ain't gonna buy. Boy, you think you know what you're doing, boy. The way you talk is confusing, boy. The way I see it, you're losing, but I'm still grooving. 'Cause I got the fire, and I'ma let it burn. Fire, or you better run. Fire, your head's gonna turn. And I'm letting you know I'm fire to the bone. Fire, and I'ma let it burn. Fire, or you better run. Fire, your head's gonna turn. And I'm letting you know I'm fire to the bone. What's it gonna be now? How you gonna play or are you gonna bow down? Time ain't gonna stop, you gotta make that move. I'm coming for you, baby, I'm a one-man crew. Boy, you think you know what you're doing, boy. The way you talk is confusing, boy. The way I see it, you're losing, but I'm still grooving. 'Cause I got the fire, and I'ma let it burn. Confusing, boy. The way I see it, you're losing, but I'm still grooving. 'Cause I got the fire, and I'ma let it burn. Fire, or you better run. Fire, your head's gonna turn. And I'm letting you know. perguntar, como é que correu o Algarval, que já passou há pouco tempo, aliás, no dia dos seus anos? Foi a seguir, muito bem. E o concerto foi a 28. Muito bem, em Sidra, como é que correu? Correu muito bem. Nós gostamos muito de salas porque podemos estar mais perto das pessoas e dá para ter um contacto mais próximo. E é sempre um ambiente mais intimista, portanto são sempre concertos muito especiais. Pois bem, disse há pouco que gosto muito de salas, mas a verdade é que já esteve, entre outros, no Avante, no Sol da Caparica, no EDP Cool Jazz, no Meio Marés Vivas, entre outros, e inclusive, podemos aqui referi-lo, no Brasil, no Virada Cultural, não é? Onde, pelo que sabemos, foi muito bem recebida e até a apelidaram, entre aspas, da Amy Winehouse do Tejo. Foi. Enfim, pensa que a sua carreira vai sendo, com a saída de novos álbuns, cada vez mais potenciada para o internacional, que é isso que estão a vaticinar, e bem, para a Mimi Cat? Sabe que a carreira internacional é sempre um objetivo, não é? Toda a gente quer chegar o mais longe possível, e eu não sou exceção. Eu mesmo com este álbum e com o álbum anterior já tivemos alguns contactos e temos algumas relações que temos estado a trabalhar mesmo na zona da Ásia e Austrália, até porque da Coreia foi um dos primeiros sítios onde eu tive feedback em relação à minha música, e estou constantemente a achar versões das minhas músicas feitas por lá, e é muito engraçado. Eu acho que lá fora, não é? Quando é cantada em inglês, o público acaba por se identificar um bocadinho mais depressa. Cá em Portugal ainda há muito esta, e cada vez mais, esta vaga do português, e há agora uma vaga muito grande de música em português. E para mim também não é desprestígio nenhum. Para mim, o facto de ter uma carreira internacional não implica que não tenha uma carreira dessa aqui, não é? Portanto, acho que as duas coisas podem andar de braço dado. Até porque eu também quero começar a lançar coisas em português, porque tenho alguns temas que já compus em português e dos quais gosto bastante. E também gostava de perceber qual é que seria a reação das pessoas. Tenho sempre esse comentário do eu não sabia que era uma artista portuguesa, porque isso é um som tão internacional. Acontece imenso. Mas pronto, é tal coisa. Lá fora as pessoas estão mais habituadas a ouvir este género de música, se calhar. Take a step back, please. Give me time to breathe. Give me space to rearrange my head. Those words I said, they were never meant to hurt you. They broke what we had. Oh, but I'll be loving you till I'm old enough to die. Still I'm hanging on. Oh, if you leave me now, I'll get through somehow. I'll stay strong, waiting for you to come back to where you belong. If you leave, I'll get through somehow. I'll stay strong, waiting for you to come back. Learn from my mistakes, learn from all the silly games you played. Still I'm going back to what we had, love that used to drive me mad. We've been there just yet. Oh, but I will be loving you until I'm old enough to die. Still I'm hanging on and on. Waiting for you to come back, even if you're get through somehow. I'll stay strong, waiting for you to come back. Even if you won't, if you leave me now, I'll get through somehow. I'll stay strong, waiting for you to come back. Ela deu com piada ao facto de que escreve em português e que tem temas que quer gravar. Portanto, para si não é um dogma cantar em português ou cantar em inglês. Há espaço para ambos. Não. Claro, eu acho que tem é que ser natural, não é? Claro. Acho que tem que ser genuíno quando apetece cantar em inglês. E quando há coisas boas para cantar em inglês, canta-se em inglês. Quando é para cantar em português, canta-se em português. Acho que não tem de haver essa separação. Ah, ou canta em inglês ou canta em português. Não, acho que pode cantar nas duas línguas. Acho que não há problema. They all think they know me, but they don't know me at all. And even now I'm where I want to be. How come I'm not afraid to fall? A verdade é que a Be My Cat foi, e bem, não sei se pensamento próprio ou se apoiada por alguém, foi lançando os singles deste álbum ainda no ano passado. Uhum. De algum modo foi alimentando o seu público, que já o granjeou, e disputando acusado nos outros. Isso leva-me a perguntar, já tem algumas coisas na gaveta a pensar num próximo trabalho? Ah, sim, sempre. Aliás, eu faço sempre isso, né? Porque isto quem compõe vai sempre compondo. Então, às tantas, quando se acaba um álbum, já tem músicas para o álbum a seguir. Portanto, eu já tenho aqui coisas que quero começar a trabalhar para depois, para o ano, lançar. Portanto, onde direi coisas novas durante o ano que vem, de certeza. They can say what they want. won't. They say our love won't last. Let them be, it's just envy, 'cause we are the best. 'Cause together we move mountains and the seven seas. We go up and we go down, but we don't ever quit. I have you and you have me and no one else in between. Nobody. Criação deste Back in Town e querendo saber como é que compõe, etc., o que é transpiração e o que é inspiração? Como é que deduzei esta química? Sim, eu acho que a minha grande fonte de inspiração são as pessoas que estão à minha volta e a forma como eu me relaciono com elas, a forma como eu as vejo. Eu penso muito sobre isso e às vezes eu não sou muito boa a falar sobre os meus sentimentos, assim, de uma forma normal. Diretamente com as pessoas, então as canções ajudam-me um bocadinho a transmitir essas mensagens a essas pessoas. Portanto, sem dúvida, as pessoas que estão à minha volta são a minha grande fonte de inspiração. The sky is blue, but you see it gray. The sun is shining, but you're bitter anyway. Say, what's the deal? Did you miss your game? Or you finally realize there's no one left to blame? That it's all in you. To be the best we can. Cry if you wanna cry, scream if you wanna scream, love if you wanna love, do what you will, but baby leave, just leave. So cry if you wanna cry, scream if you wanna scream, love if you wanna love. there you go, all sad and blue. Over that girl you like, 'cause she won't look at you. Your friends won't call, you're all alone. You know if you want change, your heart will turn to stone. But it's all in you, and your heavy mind. Just get rid of those demons and shine bright. We all deserve a second chance, and we all have the right to be the best we can. Cry if you wanna cry. Scream if you wanna scream. Love if you wanna love. Do what you will, but baby, leave, just leave. So cry if you wanna cry. Scream if you wanna scream. Love if you wanna love. Do what you will, but baby, leave, just leave. So why don't you cry if you wanna cry? Why don't you scream if you wanna scream? Why don't you love if you wanna love? Do what you will, but baby, leave, just leave. So cry if you wanna cry. Scream if you wanna scream. Love if you wanna love. Do what you will, but baby, leave, just leave. So conversas mais estrejas, passa tudo muito rápido e com o Mimi Cat é também verdade. Assim aconteceu. O que nos leva a prometer-lhe o seguinte: estaremos atentos àquilo que vai fazendo, claro, e ficamos já combinados. Só não pomos a data será a Marisa que irá colocar, mas iremos falar seguramente mais vezes para saber o que é que anda a fazer, naturalmente, uma vez que é quase nossa conterrânea, não é? Ora, com certeza, fico à espera destas novas conversas. E ficam convidados para ir ao concerto, se conseguirem ir ao concerto no sábado. Muito bem, lá estaremos, com certeza. I don't know what the world is safe for us. I don't care if the stars turn into dust. All I know is the way you make me feel. All I know is the love we have is real. Someday when all the friends are gone, we go broke and all our hope seems lost. Just think of all that we've been through. Where all that matters, me and you. And when the sun comes down, you know I'll be around. Our home is holy ground. You can't count on me like I count on you. You can't set me free, but I keep on running. I'm running right back to you. You can't count on me like I count on you. You can't set me free, but I keep on running. Eyes on us. I don't care if there's no one to trust. 'Cause I know we'll be here when thunder comes. And I know that we're the lucky ones. After all this time we're standing tall. We went against the world, we went to war. We fight hard, we get up with every shot. But the best of it all is the love.